No fundo do mar, onde as ondas dançam, um peixe sonhador com a esperança que avança, se apaixonou por um tubarão, tão grande e altivo, mas o amor era um sonho, um destino furtivo. Cores brilhantes, coral a cintilar, o peixe tão pequeno não sabia nadar, o tubarão voava no oceano sem fim, mas o peixe seguia carregando seu amor assim. Oh amor, no fundo do mar, onde tudo pode brilhar, mesmo no escuro o amor pode encontrar. Oh amor, no fundo do mar, as algas balançam uma dança no azul, o peixe, o tubarão, um sonho tão cruel, mas seu coração nunca deixou de tentar provar que até no mar o amor pode brilhar. Cores brilhantes, coral a cintilar, o peixe tão pequeno não sabia nadar, o tubarão voava no oceano sem fim, mas o peixe seguia carregando seu amor assim. Oh amor, no fundo do mar, onde tudo pode brilhar, mesmo no escuro o amor pode encontrar. Oh amor, no fundo do mar, as algas balançam uma dança no azul, o peixe, o tubarão, num sonho tão cruel, mas seu coração nunca deixou de tentar provar que até no mar o amor pode brilhar. Navegando juntos em ondas de paixão, o peixe enfrentava os medos de seu coração, o tubarão sorria com um olhar cintilante, na maré do destino um amor tão constante. Oh amor, no fundo do mar, onde tudo pode brilhar, mesmo no escuro o amor pode encontrar. Oh amor, no fundo do mar,